ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 8:02. Sela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do nosso telefone 2182-3081. Eu sempre digo que é apenas um número de telefone, mas só são várias linhas. Então, eu vou passar o número durante o nosso programa para que você também participe. E eu te garanto que você vai ter a maior facilidade para ligar para cá. Todas as vezes que você ligar, o telefone vai estar desocupado. E eu, principalmente, vou ficar aqui na expectativa da sua participação, como os amigos irão participar do programa de hoje. Vamos começar o programa de hoje ouvindo o pedido do João Gonçalves, que mora no bairro da Penha, e pediu com Francisco Alves... 5 letras que choram a Deus. Depois, o pedido do Francisco, que mora na cidade de Guarulhos e quer ouvir na voz de Vicente Celestino, o Ébrio. Vamos lá, então? Vamos lá. Penando, querendo partir também.

passa, lava, corre, Fontana predizia. E ainda lava, garrafa, vazia. Todo mundo diz que pobre, pobre sofre neste mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, corre, Fontana predizia. E ainda lava, garrafa, vazia. Abandonou. Soltei o segundo, o terceiro e o meu pombal terminou. Ela não teve nenhum pombo, voltou. Soltei meu primeiro pombo correio, uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, o terceiro e o meu pombal terminou. Ela não teve nenhum pombo, voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, não sei porquê, minha vida desandou, o canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu, o cano d'água furou. E até o sol por pirata invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Soltei meu primeiro pombo correio, uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro e o meu pombal terminou. Ela não teve nenhum pombo, voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, não sei porquê, minha vida desandou, o canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou. E até o sol por pirata invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Nós ouvimos o pedido do Guilherme Dibe, do bairro da Penha, Gilberto Alves cantando de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira, Pombo Correio, para o Adalberto Rodrigues, do bairro do Pari. Aracide Almeida cantou de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, A Mulher do Leiteiro. 8:16. Gramofone pela Cultura AM. Daqui a pouquinho o telefone para você também nos dar o prazer da sua participação aqui no nosso gramofone. É simples, ó, é só ligar, falar o seu nome, seu sobrenome, pedir a sua música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado. E a alegria fica por nossa conta aqui em poder falar o seu nome no nosso programa, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado. É apenas um número, 2182-3081, depois eu repito com calma. Mas assim, ó, são várias linhas. Se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas. É verdade, experimente. As ligações são sempre de segunda a sexta-feira. Daqui a pouquinho eu vou repetir o número com calma para você, porque agora a gente vai ouvir o pedido do Ângelo Vitor Malacrida, que mora no centro da cidade de São Paulo e quer ouvir com Carlos Galhardo, Rapaziada do Brás. Depois nós vamos ouvir o pedido do Israel José de Moura, que mora na Vila Guilherme, e também o pedido do Adalberto Rodrigues, que mora no bairro do Pari, e eles pediram com Orlando Silva, Lágrimas. Vamos lá então. Lembra

malho não me malhasse, eu não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Se o malho não me malhasse, eu não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Para o Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, Zé e Zilda cantaram de José Gonçalves e Germano Augusto, O Malhador. Para Adalgisa Vital, do bairro de Interlagos, Carlos Galhardo cantou de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela. E para Désio Sakamoto, do bairro da Aclimação, Carmen Miranda cantou de Assis Valente, Camisa Listada. Eu quero agradecer a todos os participantes do programa de hoje e quero pedir a você que ainda não participou do nosso programa para você participar. É simples e fácil. É só ligar de segunda a sexta no horário das 9 da manhã às 6 da tarde no telefone 2182-3081. 2182-3081. Você liga, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede a sua música preferida dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50, e a gente aqui vai ficar muito, mas muito, muito feliz mesmo em poder tocar a sua música, falar o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, tá bom? Então, vou ficar aguardando a sua participação. 2182-3081. Antes de encerrarmos o gramofone, eu vou repetir este telefone com muita calma e vou aqui, ó, torcer para que você participe do nosso programa. Vamos prosseguir com o gramofone? Vamos lá. Gramofone pela Cultura AM. 8h34, Joel e Gaúcho. É papai jurando ter grande afeição por mim. E vais embora me deixando triste assim. Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado. Não se deixe um homem assim abandonar. Leva vá jurando ter grande afeição por mim. E vais embora me deixando triste assim. Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado. Não se deixe um homem assim abandonar. Eu que era crente, pouco pelo teu amor estou desiludido. Destruíste o castelo tão bonito que eu havia construído. Tens um coração de ferro, falsidade igual a tua ainda não vi. Vou viver eternamente, maldizendo o dia em que te conheci. Foi uma pedra que rolou na ribanceira da desilusão e redundou na causa morte, infelizmente, do meu pobre coração. Eu que já pensava ser um pedacinho pequenino de felicidade e tudo desmoronado, destruído pela tua falsidade. Crente, pouco pelo teu amor estou desiludido. Destruíste um castelo tão bonito que eu havia construído. Eis um coração de ferro, falsidade igual a tua ainda não vi. Vou viver eternamente, maldizendo o dia em que te conheci. Foi uma pena que rolou da ribanceira da desilusão e redundou na causa morte, infelizmente, do meu pobre coração. Eu que já pensava ser um pedacinho pequenino de felicidade e tudo desmoronado, destruído pela tua falsidade. Thank you.

gramofone, a composição de Benedito Lacerda e Haroldo Lobo, na voz de Jorge Veiga, Senhor Comissário. João Petra de Barros cantou de José Gonçalves, Marino Pinto e Jota Cascata, Santo Antônio Amigo, e Joel e Gaúcho, de Pedro Caetano, Foi Uma Pedra que Rolou. 8h43, no gramofone, Linda Batista. Nesta manhã muito fria, houve algo de anormal. Sua voz habitual não ouvi dizer bom dia. Meu travesseiro vazio provocou-me um arrepio. Levantei-me sem demora. E a ausência dos teus pertences me disse não te convences. Paciência, e ele foi embora. Nem sequer no apartamento deixaste um eco alento da tua voz. Seu amor.

de amor e promissão, toda verde, toda nossa, de carinho e coração. Na noite quente e luarada, o sertanejo está sozinho e vai cantar pra namorar. Francisco Alves cantou de Valdemar Henrique, Minha Terra, Paraguaçu dele, o Violeiro do Luar. E Moraes Neto, de Catulo da Paixão Cearense, João Pernambuco, Luar do Sertão. 9:02, estamos encerrando o gramofone de hoje, que teve seleção musical de Márcio Barker, apoio de produção de Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação de Carlos Oliveira. E antes de encerrar o programa, como eu havia prometido, o telefone para você nos dar uma ligadinha e também nos dar a alegria da sua participação aqui no nosso gramofone. O telefone é o 2182-3081, 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Vou ficar esperando a sua ligação. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou Gramofone. Cinema Falado com Luciano Ramos. Dicas e comentários sobre o mundo do cinema. Diariamente em 2 horários, às 10 da manhã e às 3:30 da tarde. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. E daqui a pouquinho, às 10:40, o presidente Lula, candidato à reeleição no centro do Roda Viva, com apresentação de Paulo Marcon. 9:03. A Cultura M apresenta Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. E o programa de hoje começa com Marlene. Mulher, salva. Sua saia pés que dão o ritmo que nasce. Cresce, vibra, vivo o ritmo do samba. Não passa não, mas a minha pretinha foi eleita rainha do samba. Fez um teste no rádio e ganhou o primeiro lugar. Botando um panca diz que diz e diz que faz. Mas o papai é vivaz e ela não passa pra cá. Quando não era ninguém, andava tudo certinho. Me tratava muito bem, me dava todo carinho. Agora que tá por cima, tá querendo me pichar até. Vê se te manca pretinha, se não, tu vais apanhar. Tá legal ou não tá? Mas a minha pretinha foi eleita rainha do samba. Fez um teste no rádio e ganhou o primeiro lugar. Botando um pancadinho que diz e diz que faz. Mas o papai é vivaço e ela não passa pra trás. Quando não era ninguém, andava tudo certinho. Me tratava muito bem, me dava todo carinho. Agora que está por cima, tá querendo me pichar até. Vê se te manga pretinho, se não tu vais apanhar. Tá legal ou não tá? Levanta essa corda, poeira da bola.